3325 ou 1251 no Golo 645. Salvador, muito boa noite, está 3197, informação Romeu. Confirme. Está 3197, confirme a informação Romeu, Singer 11, autorização. Está 3197, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da El, Leda Irume. Caraca, bicho. Curva direita após decolagem, controle 120.8, transponda 504. Ah. Autorizado Galeão, nível de voo 360, na rota do plano de voo, decola com curva direita da El Leda Irume, 120.80 ao controle, transponder 504.63197. Correto, chamo pronto para acionar. Vou chamar. Seguro, cumprindo o perfil da saída, estou atrás dele na saída. Tá sim, está 3197. Aguarde o contato com o centro científico para solicitar o mesmo. Ok, sem problema, obrigado. Tivek azul 2781. Posição 4, Romeu, parte 3, coordenei com a equipe de solo, chame pronto pro time. A chamar pronto, azul 27. Só 3897, chama o centro Recife 133.25, alterna 125.1. 133.25.25, tá 3897. Claro, taxi da azul 2781, tá com 68 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 40 minutos. 68 a bordo, 3:40, autonomia. É, desculpe, alternativa? Salvador. Gente, livre táxi, India Alpha, ponto de espera no 0, azul 2781. Ponto de espera 1895, azul 2781. Boa noite, 168. 1168, controle Salvador, senhor, identificação. Desça para o nível 050 na proa de Itape, ajuste no 095. 095, Itape, agora que claro, 1168. Da 10 pronto, azul 2781. Ciência do 2781, autorizado a alinhar e alinhar e decolar, costuma 0. Vento no 60 graus, 0,619. Alinhar e decolar no 02781. No 3197, no 0, no 011, não, no 11, puxa estacionamento. Portão no 1, puxa back em coordenação com a equipe de sol, chama o plano pro táxi. Vai chamar. Azul 2781 decolou aos 49, chama o controle 120, decimal 80. 080. Salvador, controle Azul 2781, good evening. 2781, good evening. Radar contact at departure. Climb to flight level 160. After 2,000 feet, fly heading Alepa intersection. After 2,000, direct to Alepa intersection 2781, thank you. 1168, desça para 2,000 pés. Ajuste 1015, Weiduna. Dona 2000, 1015, no ajuste. 1015. 3197, PMB de 79, Campinas, 4 horas e 10 de autonomia, tá pronto. Campinas, 4 pessoas, é, qual é a autonomia? Autonomia, o senhor tem 4 horas e 10, as pessoas de 79. Gente, Libre Taxi, tá 3197, Libre Taxi via India e Alfa, ponto de espera no zero, transferência. India e Alfa, ponto de espera, transfere, 3197. Salvador, Gol no 866. Gol no 866, controle Salvador, aciona identificação. Desce para o nível 050 na proa de TAP e ajuste no 0 no 5. Na proa de TAP, 5.0 no 5.0 no 168, informa o tráfego, posição de 1 hora 29 milhas rumo oeste, cruzando o nível 065 para o nível 160, com Alfa Tango 72. Alfa Tango 2781, informa o tráfego, 11 o'clock, 27 nautical miles, northeast bound, crossing flight level 090 for 2000 feet, Bravo 737-800. Copy, have a dark screen site. Salvador, boa noite, o 3197, chegando ponto de espera no zero, pronto? Boa noite, tá 3197, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1,60 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, no zero, tá 3197. Azul. Uno 168, tráfego superado em nível. Livre LS, aporte estabilizado. Vai estar estabilizado, Uno 168. Lute 781, video call control. Não, não. It's ok. Desvio à esquerda para evitar formação, boa noite, né, mesmo? Após desvio, os autorizados, Duna. Ó, desvio, Duna, boa noite, né, mesmo? Salvador, o gol 1099. Adiante. Autorização com 2360, com informação terra. Gente, aguarde, porta. E a saída, por favor? Gol 1099, autorizado para Confins, conforme a rota do plano de voo, nível 360, saída Arbor, transição elétrica. decolagem com curva direita. O transponder 5057, controle 120.8. Autorizado com 5, conforme a rota do plano 360. Saída Arbore Lepa, com curva direita 5057, transponder 08. Transponder? 5057. Correto, estamos prontos para acionar. Vamos lá. Please, does the possible request is heading direct to destination to the Barrier Conquista? Cycle the nation, 2781. Stand by, 2781. 08. Controle Salvador, o TAN 3197 decolou. TAN 97, boa noite, contato radar, saída da EL, subavaro 360 sem restrições. 360 na Daela, 3197. Ativa a Daela, 3197. Tá, beleza. Fly direct to your destination, Azuchi 781. Thank you, do direct to Dada Conquista, Azuchi 781. Rumo 866, tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo oeste, cruzando 105 para 160, Alfa Campo 72. Gente, boa noite, 866. 27, Azuchi 781. Que 11 o'clock, no fifth zone, crossing flight level 0952, flight level 050, at 1737. 11 o'clock, have a flight 2781. Rumo 68, autoriza DLS, reportando o localizador. Reportar o localizador, 1968. 866, sem restrições, descida para 2010, autoriza DLS, reportando o ótimo, vejo destino 095. 2000, reporte estabilizado, 1500, boa noite, do 66. Continue a aproximação, reporta embaixo travado. Está travado, 168. Que livre pouso, 160 graus, 072. 8. Azul 2781, Blue Control. Go ahead. 26 Center now, on the frequency 128.8, it's enable 125.3. 1288, the cutter 73, good night. Então, 3197, chama centro do 5 e chama 33. Confirma a frequência para 3197? 13325, primária e secundária, 1251. 3325251, boa noite. Gol no 099, coordene com a equipe de solo, chame pronto para o táxi. Coordenando, chamada para o táxi, gol 1099. Gol no 168, solo 05, direito no 211. Livre táxi até antes da Juliette. Estabilizar minha linha, por 866. 866, torre 1895. 1895, por 866. Torre Salvador, gol no 866. Gol no 866, boa noite, já avistado, chega o treino para pouso, Ventuno, 50 graus, 079. Mais um minuto a gente passa o treino, boa noite, né? Sim, gente. Gol 1168. Mantenha a posição antes da taxa de Juliette. Qual a posição para a pista para o 1168? 07. Tem alguém lá perto da gente ingressar? Livre ingresso pro 07 agora, gol no 168. São Salvador, Cordial, boa noite, é o Gol 705, está no gate 02, para autorização Rio de Janeiro Galeão. Voo 705, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da Helleda, após Quirume, transponder, corrijo curva direita após decolagem, transponder 5063, controle 120.8. Galeão, autorizado, rota Copa de Trono, nível 360, perfil da Dael, Leda e Rumi, com curva à direita após a colagem, o nosso código transponder 5063 e controle de saída 120.8, é o voo 1705, está no VTR 2 para o pushback no mesmo. Protejamento correto, aguarde. Solo, gol 1866, livrou. Gol 1-8-6-6, livre táxi até antes da Juliette. Até antes da Juliette. Solo, gol 705. Eu sigo. Solicitamos no local, senhor, do 02, acionamento devido equipamento acoplado em aeronave. Somente acionamento? Acionamento. Autorizado. Acionamento. Salvador, gol 1099, táxi com 180 a bordo, 2 horas 55 a 0 na Galeão. Autorizado táxi, ponto de espera 10, transferência, gol 1099. Autorizado ponto de espera da 10, gol 1099. Antes da Juliette, gol 1866. Gol 1866, aguarde para ingresso. Vai manter a posição. Ingresso 04, gol 1866. Livre ingresso para o 04, gol 1866. Torre Salvador, o gol 1099 está pronto para a decolagem na, no ponto de espera da 10. 2, livre acionamento e push, ponto. Livre push, ponto táxi. Ok, está livre pushback, só passa para o táxi, o gol 705. Trabalhado. 1099, decolada aos 17, controle 120-180. Vai chamar agora 12080, voo 099. Fator de voo na 099. Bora 099, boa noite, contato radar, saída Árvore Lefa, suba para 360. Árvore Lefa, 360, 099. Solar Gol 705 para táxi, com 130 a bordo, 3 horas e 49, Rio de Campinas. Minas, POB autonomia? 130 a bordo, 3 horas e 49, Rio de Campinas. Gente, livre táxi, India Alpha, ponto de espera no zero. Livre táxi via India Alpha, ponto de espera no zero, chama a torre 395. Obrigado. Fono 099, centro de Recife, 1288, alterna em 1353. Confirmando a frequência 1099. 1288 primária, secundária, 1353. 288-353, 705, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0. Vento 160 graus, 089. Livro, ele é decolar, 10, gol 705. Iniciando o gol 1705. Ok, confirmando a livre decolagem no 70 graus 079. Muito obrigado, querido. Fala Salvador, muito boa noite, eu vou no 2043 com na posição 07 para Guarulhos. Qual o tráfego? O 2043 na Gol. Gol 2043? Afirmativo. Repita a mensagem. O Gol 2043 com a informação Tango na posição 07 para o para Guarulhos. Gol 2043, ciente, informo que não tem o seu plano de voo. Antônio, boa noite, gol 1705. 1705, contato radar na decolagem, saída árvore, nível 360. Está conectando a curva direita para levar informações. Confirme. Estou agora na curva esquerda para levar informações. Gente, confirmando, saída dela. Saída dela, agora está com a direita. E autorizado Leda quando desligar. 2043, cópia. Cópia. Dado para Guarulhos, conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, transição Motiva. Curva direita após decolagem, transponda 5075, controle 120.8. Localizado Guarulhos, conforme rota 360, saída da EL, Motiva. Curva direita após a decolagem, 5075, transponda 208, controle 2043207. É negativo, saída da EL, transição Motiva. Saída da EL, transição Motiva, o voo 2043. Cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento. Semana para acionamento no 2043. Motor de Salvador, uma boa noite, tá? 3858, cruz 200.50. Então, 3858, a senhora identificação chega da Mari, desse mantenho 50. Desse mantenho 50, 3858. Olha o gol 1705, pode dar na presente, ponto seguro? Hã? Gol 1705, pode dar na presente, ponto seguro? 705, por gentileza, coordena com a Recife, em 13325, alternando 1251. 3325, 251, boa noite. Boa. Controle 3858, qual que é o nosso número para pouso? 02 na aproximação. Ok, obrigado. Poder encontrar e chegar. Alpha 081 clears direct Duna intersection. Direct Duna, Europa 081. 081 without restrictions to 2006 and 81015. Please send with over restrictions to 2000 feet, Greenwich 1015, Europa 081. São 3858, desce para 3910, ajuste no 095. 3910, 3858, por gentileza, reduza para 2209. Reduzam 2209, 3858. Para 3858, o tráfego encontra-se a 29 milhas nordeste para a posição Duna. Europa Zero, 81 Civil Control. Under visual conditions, can you fly direct to India Serra? Roger, continue our distance until 1700, QNH 1015, cleared LFXA, runway 10, comma established. Okay, we're entering the Sierra, and we'll call you in Southeast Europe and Zero, if you want. Então, 3858, redução 2009. Redução para 3858, sua vetoração mantenha presente proa, proa ideal a 035, seu limite é localizador. até para 035 e está para o localizador. 385 já está. Oito, tráfego 1:00, cruzando 3.000 pés para 1.700 pés, alfa 330 com 200 graus de coesão, 200 mais guanços.